Pedra Sonda? 5103. Toque autorizado, Brasília 360, apresurou 17, atirão, retorna no 0, curva direita, pega a bola, Planepa. Controle 208, torre 295, transporte 5103, sou 1-03. Correto, chamo pronto pra acionar. O Mike Eco Delta, reporte iniciando a remetida. Eco Zulu Lenda, Solos 3-1, no estacionar frequência livre. Quantas óculos no voo no 884? Aproximação, reporte baixado, travado. Pode destino 09. Licença, está autorizado a aproximação? Autorizado a aproximação, gol no 884. Reposto no externo, baixado, travado, ajuste no 019. Ok, aí, tentou a aproximação, é para ter checado. 884. Lima Lima Alfa, desce para 2000 pés, Sinigão no 011, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Lima Alfa, desce para 2000 pés, confirma, confirme? Não entendi. O que é Sinigão, Sinigão? 1-0-1-1, QNH. Travado, gol no 884. Gol no 884, mantém aproximação, aguarde autorização de volta. Guarda. Taxi Alfa. Positivo, senhor, estamos parados na missão Fox, pronto para ser puxado. Autorizado o ingresso na Alfa. Chame para o estacionamento. Qual é a posição que vai estacionar? 43, senhor. Delta. 1884, livre pouso, ciclo 0, vento 090 graus, 10 nós, informa o tráfego, decolou da pista no 7, helicóptero, vai manter 500 pés no setor sul, sem interferência com a sua aproximação. 7, obrigado. Livre pouso, pista 10. Voltará antes da época. Yankee Tango, confirme. Yankee Tango, ciente, aciona a identificação, desce para o 050, voando a mão para a chegada da mão. São 3662, eu estou na identificação, desce para o 050, chegada Mari. Aguarde. Gente, Tristan 3662, tem condições de manter high speed até Duna? 3662, para ultrapassar um transporte de enfermo, irá manter high speed voando Duna. Vai efetuar o 360 pela direita no setor sul. Gente. Fica no 251, não teria secundária? Controle, teria secundária para aqui? Lima Lima Alfa, pousa na 17 ou na 10? 10, cara. Ok. Mike Eco Delta, autorizado cruzamento do campo do circuito pela direita e chame de base para final da 17, o Mike Eco Delta. Delta, chamará de base para final da 17, Delta. 1884, solo 37, solo 121, tem uma 9 livrando à direita, boa noite. Chamamos 9 livrando. Boa noite, livre ingresso agora na Alfa direita e estacionamento do portão 09. Autorizado até o Pátio 3, Alfa Yankee Quebec. Autorizado, Alfa Yankee Quebec. Galadão Lima Lima Alfa, vou passar pela torre de Lima Lima Alfa, torre 1 no 895. Lima Alfa, mantenha aproximação, guarde autorização. Guardarei Lima Alfa. Cara, poderia confirmar o tempo? Delta, na escuta? Afirmo. Gente, o Mike Eco Delta foi autorizado o cruzamento do circuito pela direita. Só que agora tem um tráfego da 10. Então eu pedi pra você manter Itapuã e aguardar pro cruzamento. A ciente está curvando à direita para espera sobre Itapuã. O Mike é com Deus. Torre, poderia confirmar o vento? Siga Lima Lima Alfa. Poderia confirmar o vento? 1-0-0 graus, 1-0 nós. Graças. Lima Lima Alfa, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Passou externo, trem base travado, Lima Lima Alfa. Só Corre o Mike Eco Delta, tá sobre Itapuã, fazendo espera. Eco Delta visual com tráfego na final do ano zero. Afirmativo. Gente, o Mike Eco Delta vai cruzar a final do ano zero, a retaguarda do tráfego, um barão na final da ano zero e reportar de base para a final do ano 7, Mike Eco Delta. Delta. Delta visual com Bravo Eco 58 para final da ano zero. Afirmativo, tá prosseguindo na retaguarda do mesmo. Gente, o Mike Delta prossegue a retaguarda do, da aeronave que está na curtíssima da ano zero. Delta. Confirmo parte de estacionamento. Gente, Lima Lima Alfa, no solo às 4-3, ligue à direita, na Delta Semisolo, para ingresso na, na Taxway Alfa. O solo em 1:21:9, Lima Lima Alfa. Confirme? Está autorizado, reporta estabilizado. Toque e a remetida na 17, o vento 090 graus, 07 nós. O Mike Eco Delta vai para pouso final, senhorita. Gente, o Mike Eco Delta autorizado, pouso final da 17, o vento 100 graus, 00 nós. Delta. Tank Tango desce para 3 mil pés, quem negar 109. 3.109, de pouso no 7, vento 090 graus, 109. Delta. 62 estabilizou? Afirmativo, fui alerta da 362. Completa 14, 1895. Muito obrigado, até a pouco. Autorizado o cruzamento do Pátio Uno, Lima, Lima, Alfa. Lima, Alfa, eu vou tentar o cruzado. O Delta no solo aos 4.6, ao estacionar frequência livre. Seu retorno, Mike Eco Delta. Torre Salvador, boa noite. 3.62, passou externo. Então, 3662, tráfego avistado, 7 trem, livre pouso na 0, vento 100 graus, 09. O ajuste na 0111. Passou e secou, livre pouso para o TAN, 3662. Completa aproximação e chama a torre 1895. Todo 1895, contando, né? Torre Salvador, Papatango, Xiantango. Papatango, Xiantango, boa noite. O ajuste na 011. Vento 090 graus, 099, intenções de pouso na 17 ou na 0, confirme. Vai pousar na 10, quanto pode, tá com o transporte 28. Ciente, confirme parte de estacionamento. 45, quanto pode. Sua aproximação, repórter externo baixado travado, o esquentando. Vai, vou estar baixado e travado, esquentando. São 3662 no solo 49, linha direita, enxame solo em 1.29. Patango, uísque, anque, tango, 7 trem, livre pouso na 0, vento 080 graus, 10 nós. O Xiang Tango está abaixado e travado. Alfa Yang Quebec estacionado? Está estacionado? Quebec da Azul também, esposa. Lima, Lima, Quebec. Chame a torre agora em 118.95. 118.95. Foi a Quebec, livre estacionamento. Boa noite. Estacionamento estacionamento ao Pátio 5. Autorizado o cruzamento da pista, estacionar frequência livre. Lima, Lima Alfa. Para o táxi, vou Colombia 123, 97 a bordo, 3h48, alternando Palma. Livre táxi, ponto de espera, pista 10 via Indy Alpha. É, Palmas, autonomia alternativa? 3h48 de autonomia, 9 pessoas a bordo, 97. 97 a bordo, ciente, transferência, boa tarde. Boa. Salvador, Alfa Quebec estacionado, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, senhor. Aqui é Codeu, Alfa, boa noite. Ciente, voo local para toque arremetido ou para algum setor do aeródromo, da terminal? Até que distância? Ciente, decolagem da pista 17, 500 pés via corredor axé. Controle 1120.8, torre 1.8.95, transponda 0125. Papapapá, Mike Eco Delta. Salvador, boa noite. Chegou no 03, considerado no 05. Confirme? Ou 16113, a linha é mantém cabeceira 10. Mantém 10, voo 16113. Eco Delta, boa noite, chame para o táxi. Aqui Eco Delta, assistindo 01, reporte para a espera da Oscar. Yankee Tango no solo 53, vira direito, chame de solo em 1, 2, 2, 9. Pra direita, arma 2, 1, 9, 1, 2, 1. Solo Salvador, só tá tendo isso com Tango. Tango, livre táxi na Delta, Alfa, Juliette, cruza o Pátio 1. Qual local de estacionamento? Pátio 5? Pátio 5, com Tango. Gente. Delta, Alfa, vai reportar para o cruzamento do Pátio 5, com Tango. Decolagem da 1-0. Decolagem da 1-0, voo 1-0. Eco Delta autorizado em direção 1-7, reporte alinhado e pronto. Autorizado o cruzamento do Pátio 1, quando atingir a Taxway Lima, chama a torre em 1118.95. Chama a torre em 1118.95. Boa noite. Controle 1208, bom voo, retorno. 1208, 03, boa. Controle Salvador, boa noite, gol no 1-3, passa 1500 na Arbor. Gol no 1-3, contato radar, só me mantenho 360, saí da Arbor Elefa. Arbor Elefa, passado a 360, gol no 1-3. Xiang Tango para um grande na Lima. Sim, Xiang Tango, autorizado Lima, Mike Chang para Quebec para cruzamento da pista. Mike, Eco Delta decolado, 57 no controle, 1-2-0-8. 128 Delta. Mission Tango autorizado, cruzamento da pista, acessando a frequência livre. Obrigado, cruzamento. Outro em Salvador, boa noite, papa papa Mike, Eco Delta. Controle, papapapa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Só ingresso no corredor a sé, um aperto quente, Mike. Mike Eco Delta, prossegue para Manati, confirme. Negativo, vai fazer voo local. Mike Eco Delta, vai sobrevoar até que posição? Se possível, até o Pelourinho. Mike Eco Delta, 1.000 pés no corredor Axé, reportando farol da barra. Vai manter 500 e reportará no farol da barra. Uva 22, aqui é o controle de Salvador, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, QNH 10 no 1 na chegada ponte.